Neo Rock Zone, your online radio station. Bem, amigos da Neo Rock Zone, já estamos ao vivo para mais um programa. Hoje é dia 3 de maio de 2018, são 8 horas em ponto e estamos começando o programa aqui na Neo Rock Zone. Hoje o programa recheado de rock para a gente ouvir aqui, logo depois do feriado, que é uma semana sempre difícil, todo mundo aí descansando, mas não pronto para voltar ao trabalho, mas tem que voltar, não tem jeito. Já temos o Birigui aqui ao vivo também. Valeu, Birigui, por estar ao vivo aí também na nossa live no Facebook. E espero que quem entre na live também ouça na rádio, que a rádio é que a gente consegue ouvir as músicas. No Facebook a gente não consegue devido a problemas aí de direitos autorais. O Facebook não autoriza a transmissão das músicas, então a gente vai fazendo aqui no Facebook a live. E na rádio tocam as músicas. Então vamos começar o programa de hoje com uma banda de heavy metal britânica formada em 75 no leste de Londres. Eles são os pioneiros do New Wave of British Heavy Metal. Já são 38 álbuns na carreira, sendo 16 de estúdio, 12 ao vivo, 4 EPs e 7 compilações. São mais de 2 mil shows na história da banda. Com certeza o símbolo do heavy metal britânico junto com Judas Priest e Black Sabbath. A música de hoje vem do 13º álbum de estúdio, chamado Dance of Death, e foi lançado em 2003. A gente vai curtir então, para abrir o programa de hoje, Iron Maiden com Gates of Tomorrow. We'll be right back. Zone, your online radio station. Aí começamos muito bem com Iron Maiden com Gates of Tomorrow. Essa é uma música não muito conhecida deles, do álbum de 2003, mas um som muito legal aí para começar a noite de rock nesse dia 3 de maio de 2018. Agora a gente vai com mais uma banda inglesa. Essa foi formada em Crawley em 76. Já sofreu inúmeras mudanças no seu line-up, sendo Robert Smith o vocalista, guitarrista e o principal compositor, o único membro constante. O álbum de estreia veio em 79 e colocou a banda no cenário do movimento pós-punk e new wave. No começo dos anos 80, o visual dark e a aparência de Robert no palco, além de suas letras, levou ao surgimento do gothic rock. São 13 álbuns de estúdio e a de hoje vem do sétimo, de 1987, chamado Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. A gente vai curtir então, como a segunda música de hoje, Just Like Heaven, com The Cure. Aí o som gótico do The Cure com Just Like Heaven aqui na Neo Rock Zone. São 8 horas e 11 minutos e a gente vai seguindo com o programa. Vamos ver quem está aqui na live com a gente. Temos aí a Camila, temos Dona Ângela, temos Birigui, valeu por estarem acompanhando aí e também curtindo o som da rádio. Vamos continuar com o programa então. Essa próxima banda a gente pode definir com uma única frase. Ela foi formada em Londres em 1970. A frase é a seguinte: a maior voz da história do rock. Os primeiros trabalhos eram focados em rock progressivo, hard rock e até heavy metal. Gradualmente, a banda direcionou seu som para uma arena rock e um pop rock. O nome da banda surgiu nas paradas britânicas só no segundo álbum, mas no terceiro, que chamava Sheer Heart Attack, e no quarto, A Night at the Opera, é que ganharam reconhecimento internacional. A que a gente vai tocar hoje vem do álbum Jazz de 1978. A gente vai curtir o grande, o inigualável Queen com Fat Bottom Girls. Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside that red firelight. Oh, you're gonna let it all hang out. Fat Bottom Girls, you make the rockin' world go round. Your online radio station. Aí, esse foi o grande Queen com a voz inigualável de Freddie Mercury com Fat Bottom Girls. Grande som aqui na Neo Rock Zone. Vamos aqui à live, tivemos vários recados aqui. O Walter Dorighello, lá direto de Londres, fazendo um pedido para nós. Valeu, vamos tocar na próxima. Paulão tá online também, o Rafael, o Adriano, que entrou também, tá ouvindo a rádio. Valeu, obrigado aí a todo mundo que tá ouvindo a gente. E vamos seguindo com o programa. Agora a gente vai com uma super banda formada em 2008, originada em Cabo San Lucas, no México. Super bandas são chamadas assim porque eles incorporam músicos de outras bandas conhecidas, nativa ou não. Essa tem pessoal do Van Halen, do Red Hot Chili Peppers e um grande guitarrista virtuoso. Faz tempo que eles não tocam pra gente aqui na Neo Rock Zone, são apenas dois álbuns na carreira e a de hoje vem do álbum de estreia. A gente vai curtir então Chicken Foot com Sexy Little Thing. Love, love. Aí o grande Chicken Foot com Sammy Hagar nos vocais, grande som, Sexy Little Thing do primeiro álbum da banda. Valeu, grande som. Eu queria convidar vocês para acessar aí o site do nosso parceiro, que é o www.bigrockandroll.com. No site você vai encontrar notícias sobre rock, vai encontrar promoções, tudo sobre rock, resenhas sobre shows. Inclusive tivemos aí a oportunidade de cobrir o show do Jota Quest na última semana. Eles fizeram um show acústico em São Paulo, no Espaço das Américas. E o Big Rock and Roll convidou a gente, nós cobrimos, fizemos uma resenha, tá lá no site, se vocês quiserem conferir, tem algumas fotos também. E, além de tudo isso, no site você encontra a Rádio Big Rock and Roll, com sucessos do rock, do passado, do futuro, do presente, todos ali na rádio 24 horas por dia. E vocês estão vendo aqui, quem tá na live tá vendo a Jinx entrando ao vivo aqui, porque ela tá atrás de um mosquito e eu tenho que tirar ela, né? Senão ela vai desligar tudo aqui. Então acessem o site do nosso parceiro e curtam tudo sobre rock lá, legal? Queria falar também de dois aniversários. Amanhã temos o aniversário do Adalberto, que está sempre ouvindo a gente, não sei se ele está hoje, mas aniversário do Adalberto amanhã. E na próxima terça-feira, acho que é terça, é isso? Do meu grande amigo Marcelo, então vai fazer aniversário aí, 43 como eu. Parabéns aos dois e a todo mundo que está fazendo aniversário. Valeu? Vamos continuar aí o programa. Agora a gente vai com uma outra super banda. Essa é anglo-americana e foi formada em 2009. Aqui temos guitarrista de blues, temos ex-Deep Purple e ex-Led Zeppelin. O som tende para o hard rock e blues rock, lembrando muito a sonoridade das bandas dos anos 70. Glenn Hughes, Joe Bonamassa, Jason Bohan e Derek Sherinian. A gente vai curtir então Black Country Communion com Man in the Middle. Yeah. Radio Station. Aê, grande Black Country Communion com Man in the Middle aqui na Neo Rock Zone. São 8 horas 28 minutos e a gente vai continuando com o programa. Agora a gente vai com uma banda de heavy metal formada em 86 em New Jersey. O maior sucesso da banda veio no final dos anos 80 e começo dos anos 90. Seu segundo álbum, Slave to the Grind, foi certificado multiplatina e alcançou o primeiro lugar na Billboard 200. E é desse álbum que vem a música de hoje. A gente vai rolar então balada Skid Row com Wasted Time. Yeah. Esse foi Skid Row com Wasted Time. Essa voz do Sebastian Bach, apesar dele ser um pouco afetado, mas é uma grande voz. Hoje não é mais ele, o vocalista do Skid Row, que a banda continua, mas essa época do Slave to the Grind era o Sebastian Bach e uma grande voz. E uma curiosidade da banda, na verdade, os empresários do Skid Row americano pagaram $35 mil pro Gary Moore, a fim de poder usar o mesmo nome da banda dele irlandesa, que a gente já tocou aqui no, na Neo Rock Zone. Então, Skid Row, tanto americano quanto irlandês, os dois fazem um grande som. Legal? Agora a gente vai seguir com uma banda originária de San Francisco, na Califórnia, formada em 66. A banda ficou conhecida pela histórica performance de Soul Sacrifice no Woodstock em 69. Essa exposição ajudou na divulgação do seu primeiro álbum, lançado no mesmo ano do lendário festival. Em 98, a banda entrou para o Rock and Roll Hall of Fame, e são 9 Grammys e 3 Grammys latinos. A música que a gente vai tocar hoje foi escrita e gravada pela primeira vez por Ian Thomas em 81. A nossa banda gravou no ano seguinte na voz de Alex Liggett Wood, e foi o single de lançamento do álbum Xangó. A gente vai curtir então, agora são 8 horas e 35 minutos, e a gente vai curtir Santana com Hold On. Nobody broke it through. Aí, esse foi mais um som aqui na Neo Rock Zone, Santana com Hold On. Tudo que o Santana faz é muito bom, né? Um dos melhores guitarristas do mundo, dá gosto de ouvi-lo tocar. É um grande som sempre. Muito bom, Santana. É isso aí. Agora a gente vai com uma banda de Nova York, formada em 84. Seu som é uma fusão criativa influenciada por heavy metal, funk, jazz, hip hop, country e rock alternativo. Com letras que falam de política, ataques ao eurocentrismo e ao racismo na América. O álbum de estreia veio em 88 e alcançou o número 6 na Billboard 200. Eles já tocaram aqui na Neo Rock Zone o hino desse álbum, chamado Cult of Personality, e hoje a gente vai tocar outra versão. A gente vai tocar uma versão ao vivo de outro som, gravado em 2009 num show em Paris, que é considerado o melhor show deles de todos os tempos. Então, em 2009, a gente vai curtir então Living Color com Glamour Boys. The Glamour Boys swear they are diva. The Glamour Boys have all of their control. Always dancing, always laughing. Glamour Boys are playing the role. I'm Aí tivemos Living Color com Glamour Boys ao vivo em 2009 em Paris. Grande som. Opa, caiu o nosso fundo musical aqui e agora voltou. É isso aí. Agora a gente vai com uma banda americana formada em Topeka, 1973. Ela ficou muito popular nos anos 70 com seus álbuns de rock progressivo e hard rock. Foram 9 álbuns de ouro, 3 multiplatina, 1 platina e um single que vendeu mais de 1 milhão de cópias. Eles apareceram nas paradas da Billboard por mais de 200 semanas nos anos 70 e 80. Em 2014 vieram ao Brasil comemorar os 40 anos de carreira e eu tive a sorte de ganhar de presente do meu amor o ingresso e acompanhar esse show, grande show, no HSBC Brasil, ao vivo lá no local. Então a gente vai curtir agora, são 8 horas e 46 minutos, a gente vai curtir então Kansas com Point of No Return. Grande voz de Steve Walsh com Kansas, Point of No Return. Esse é o nome do álbum também, que tem muitos sucessos. É um grande álbum, quem não conhece, por favor, ouça Point of No Return do Kansas. Grande som. É isso aí. Para quem ouve aqui na rádio e na live também, e perdeu algum programa ou quer ouvir novamente algum dos programas que a gente fez, é só acessar o www.archive.org. Lá você tem uma ferramenta de busca, você coloca lá Neo Rock Zone, normal, separado. E aí você vai encontrar quase todos os nossos programas, desde o começo até antes da estreia. A gente fez 3 pilotos, gravamos para fazer testes e tal. Pusemos lá também para você ver a gente pagando mico, claro. E você pode acompanhar os programas, tem quase todos lá do 1. Hoje é o número 37 que a gente faz. Não temos todos, mas temos quase todos lá. Então você pode ouvir lá no site, Você pode baixar em MP3, colocar no seu carro, enfim, curtir os programas que a gente fez aí mais pra trás. Legal? E todas as músicas, obviamente. É isso aí. Então a gente vai curtir agora um músico, compositor, ativista e cineasta americano nascido em 1940. Seu trabalho é caracterizado pela não conformidade, improvisação, experimentos de som, virtuosidade musical e sátira à cultura americana. Numa carreira de mais de 30 anos, ele compôs rock, pop, jazz, jazz fusion e música orquestrada. Produziu quase todos os mais de 60 álbuns que compôs com sua banda chamada The Mothers of Invention. Durante a sua vida, foi um artista altamente produtivo e prolífico, ganhando elogios da crítica e de colegas músicos. Teve relativo sucesso comercial, especialmente na Europa. Entrou para o Hall da Fama do Rock em 95 e em 97 ganhou o Grammy de Lifetime Achievement Award. A gente vai curtir então. Opa, peraí que a gente está... Fizemos aqui, não colocamos no ponto. Vamos colocar no ponto rapidinho aqui para não perder. Vamos lá. Aqui, aí. Agora a gente vai curtir então Frank Zappa com Watermelon and Easter Hay. Radio Station. Aí, esse foi Frank Zappa com Watermelon and Easter Hay aqui na Neo Rock Zone. São 8 horas e 56 minutos. E a gente vai fechar o programa de hoje com dois dos maiores artistas clássicos do rock de todos os tempos. Primeiro, os Quatro Garotos de Liverpool, que já não era mais tão garotos assim no lançamento do álbum branco em 68, cujo nome oficial era The Beatles. Numa composição de George Harrison, então a gente vai ouvir The Beatles com While My Guitar Gently Weeps. See the love there that's sleeping. Aí esse foi The Beatles com While My Guitar Gently Weeps, composição de George Harrison. Você vê que é bem diferente o tipo de música em relação ao Paul McCartney e ao John Lennon, né? Mas muito boa também, muito boa também. E agora a gente vai com o segundo clássico. Esse americano, nascido no Mississippi e realocado para o Tennessee aos 13 anos de idade com a família. Além de músico, ele foi compositor e ator. Sua carreira musical começou em 54, tendo gravado entre 665 e 711 faixas master, sendo número de álbuns controverso, pois na sua época os singles eram o meio principal de venda de música. Ele recebeu o Grammy de Lifetime Achievement Award aos 36 anos e entrou para os seguintes halls da fama: rock and roll, country, rockabilly e gospel. Então era um fenômeno. Então essa aqui eu vou oferecer para o meu grande amigo Marcos Steiger, que deve estar ouvindo, e eu sei que ele é fã. A gente vai curtir então Elvis Presley com It's Now or Never. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me. For who knows when we'll meet again. It's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. Aí, esse foi Elvis Presley para fechar o programa de hoje com chave de ouro, It's Now or Never. São 9 horas e 5 minutos, passamos um pouquinho do horário, mas eu queria agradecer a todo mundo aí que ouviu na rádio e que também assistiu a live do Facebook, entrou no finalzinho, entrou no começo, se deu uma passadinha e deu um oi, eu já agradeço. É muito importante esse apoio aí de vocês para a gente continuar fazendo o programa. Legal? Então obrigado, até a semana que vem, a gente vem com outro programa aí inédito também, e entrem lá no archive.org para ouvir os programas antigos. Valeu, muito obrigado e um beijão. Valeu, tchau. Neo Rock Zone, your online radio station.